Avisa que o Roupa tá em Recife! Das pedradas de outrora, tudo passa com toda sorte. Uma reza bem forte. Vamos achar nosso lugar nessa horda. Nasce todos os dias, tem tempo e tem hora. Não se arrependa, não corra das pedradas de outrora. Tudo passa com toda sorte. Uma reza bem forte. Vamos achar nosso lugar nessa. Fala a força do empenho. Chama a palavra existência. Como ciência de um engenho. Moer estrela sem sentença. Quem diria o que seria? Nas mãos das linhas do destino. Isso é retrato, retrato de toda guia. Nos cantos, e o céu se abre quando eu passo. Perdendo nos planos que tenho. Quando cai, cai tudo que traço. O mundo morrendo por foto. E o povo querendo um abraço. Oh, oh, oh. Todos os dias, tem tempo e tem hora. Não se arrependa, não corra das pedradas de outrora. Tudo passa com toda sorte, uma reza bem forte. Vamos achar nosso lugar nessa horda. Mergulho nos planos que tem. Quando cai, cai tudo que traço. Chamo a existência nos cantos. E o céu me segue no que faço. Mergulho nos planos que tem. Quando cai, cai tudo que traço. Chamo a existência nos cantos. E o céu me segue no que faço. Todos os dias tem tempo e tem hora. Não se arrependa, não corra das pedradas de outrora. Tudo passa com toda sorte, uma reza bem forte. Vamos achar nosso lugar nessa horda. Nascer todos os dias, tempo e tem hora. Não se arrependa, não corra das pedradas de outrora. Tudo passa com toda sorte, uma reza bem forte. Vamos achar nosso lugar nessa. Mergulho nos planos que tem. Quando cai, tem tudo que traz. Desce nos cantos, o céu me segue no que faço. Pergunto nos planos que tem. Quando cai, cai tudo que traz. O mundo morrendo por volta. E o povo querendo um abraço. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Mergulho nos planos que tem. Quando cai, cai tudo que traz. Chama a existência dos cantos. O céu me segue no que faço. Pergunto nos planos que tem. Quando cai, cai tudo que traz. Que tem.